desejo de cantar. Mesmo quando a vida não vai nada bem, tem momentos que eu penso que é o fim. Vejo tudo escurecer pra mim, mas Jesus, que tem provado o seu amor, tem me ajudado até aqui, o meu Senhor. Quando tudo diz que é hora de parar, meu Deus me diz: chegou o tempo de cantar. Minha vida sem louvar.